quando da minha viagem a bordo do HMS Beagle, na condição de naturalista, fiquei deveras impressionado com certos fatos relativos à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e às relações geológicas entre a fauna e a flora atual e extinta de tal continente. Tais fatos pareceram lançar alguma luz sobre a origem das espécies, mistério dos mistérios, de acordo com a definição de um dos nossos maiores filósofos. Assim que voltei ao lar, em 1837, ocorreu-me que talvez pudesse auxiliar no esclarecimento dessa questão, por meio do estudo e da acumulação pacienciosa de todos os fatos que, porventura, estivessem ligados ao tema. Desta forma, após 5 anos de trabalho, achei que pudesse elucidar esta questão e redigi umas breves notas, ampliadas em 1844, quando esbocei algumas conclusões sobre o que me parecia assim suscetível de verificação. Desde então, tenho-me empenhado sem cessar para esse propósito. Espero que o leitor me perdoe o fato de citar pormenores de caráter pessoal. Faço tão somente para mostrar que as minhas conclusões não são resultado de uma atitude precipitada. Meu trabalho está, agora, 1859, muito próximo de seu final. Mas, como seriam necessários ainda 2 ou 3 anos para completá-lo, e como minha saúde não é das melhores, algumas pessoas me solicitaram que escrevesse este sumário. Aconteceu também uma razão especial que me fez redigi-lo. O Sr. Wallace, atualmente no arquipélago malaio, estudando sua história natural, obteve conclusões gerais a respeito da origem das espécies que são quase idênticas às minhas. No ano passado, 1858, este grande naturalista me enviou uma correspondência sobre o assunto, na qual solicitava-me que enviasse ao Sr. Charles Lyell. Este, por sua vez, a apresentou na Sociedade Linneana e foi publicada no terceiro volume do jornal, editado por aquela sociedade. O Sr. Lyell e o Dr. Hooker, que já conheciam meu trabalho, Dr. Hooker leu o esboço que redigi em 1844, aconselharam-me a publicar, juntamente com a excelente memória de autoria do Sr. Wallace, um sumário de meus manuscritos. A síntese que fez parte desta obra é, evidentemente, imperfeita. Não teria condições de citar as fontes e autorias das diversas afirmações aqui apresentadas, porém, espero que o leitor confie no cuidado que tive com relação a isso. Certamente, alguns erros poderão passar, apesar da precaução que tive de me ater unicamente a trabalho de primeira ordem. Não me resta outra alternativa senão a de apresentar as conclusões gerais às quais cheguei, exemplificando-as com os poucos fatos que, espero, sejam suficientes na maioria dos casos. Mais do que ninguém, estou ciente da necessidade de publicar, em um futuro próximo, um estudo mais detalhado de todos os fatos em que se apoiaram as minhas conclusões, com as suas devidas referências, o que espero poder fazer um dia. Sei que existem nesta obra poucas afirmativas a respeito das quais não se possam invocar diversos fatos passíveis de levar a conclusões opostas àquelas às quais cheguei. Uma conclusão satisfatória poderá ser alcançada somente por meio do exame e do confronto dos fatos, como também dos argumentos em defesa deste ou daquele ponto de vista. E isso seria impossível de se fazer na presente obra. Infelizmente, a falta de espaço me impede de ter a satisfação de agradecer a generosa assistência que recebi de vários naturalistas, alguns dos quais nem mesmo conheço pessoalmente. Entretanto, não posso deixar passar a oportunidade de expressar meu reconhecimento ao Dr. Hooker, que nos últimos 15 anos vem me ajudando das mais variadas formas possíveis, colocando sempre à minha disposição seu vasto arsenal de conhecimentos juntamente com seu elevado critério de julgamento. Quando analisamos o problema das origens das espécies, compreendemos facilmente que o naturalista que analisa as afinidades mútuas dos seres vivos, suas relações embriológicas, sua distribuição geográfica, a sucessão geológica e demais fatos semelhantes, chega à conclusão de que as espécies não devam ter sido criadas de maneira independente, mas que, da mesma forma que as variedades, descendam de outras espécies. Todavia, essa conclusão, mesmo sendo bem fundamentada, seria insatisfatória, a a não ser que se pudesse mostrar como as incontáveis espécies que existem neste mundo teriam sido modificadas, até alcançarem a perfeição estrutural e de coadaptação de que, de forma tão efetiva, excita a nossa admiração. De forma contínua, os naturalistas estão destacando as condições externas, tais como o clima, a alimentação, etc., como as únicas causas possíveis dessa variação. Em um sentido muito restrito, de acordo com o que veremos mais adiante, isso pode ser verdade, porém, seria absurdo atribuir à mera atuação das condições externas alguns fatos como, por exemplo, o da conformação estrutural do pica-pau, cujas patas, cauda, bico e língua são adaptados de forma tão admirável à função de apanhar os insetos que se abrigam sob as cascas das árvores. No caso da erva de passarinho, que obtém algumas árvores seu alimento, e cujas sementes são transportadas por certos pássaros específicos, e cujas flores unissexuadas exigem a participação de certos insetos determinados para transportar o pólen de uma para outra. Da mesma forma, seria absurdo atribuir toda a estrutura desse parasita, assim como suas inter-relações com vários seres vivos distintos, aos efeitos das condições externas ou aos do hábito, ou então a uma possível reação volitiva da própria planta. Presumo que o autor de Vestígios da Criação diria que, depois de algumas gerações, algum pássaro teria dado origem ao pica-pau, e alguma planta à erva de passarinho, e que esses seres já se apresentariam, desta forma, dotados de toda a perfeição que hoje em dia ostentam. Não considero tal suposição uma explicação plausível, uma vez que deixe sem análise ou conclusão os fatos relacionados às coadaptações dos seres vivos entre si, como também as suas condições naturais de vida. É muito importante, portanto, compreender os meios de modificação e de coadaptação. Inicialmente, pensei que o estudo minucioso dos animais domésticos e das plantas cultivadas forneceria as chaves da explicação desse problema obscuro. Não me enganei. Tanto nesse quanto em todos os outros casos complexos, cheguei invariavelmente à conclusão de que nosso conhecimento da variação no estado doméstico, por mais imperfeito que seja, pode fornecer o melhor e mais seguro caminho para a solução. Por conseguinte, acredito poder aventurar-me a expressar minha convicção de que esses estudos são muito importantes, mesmo sendo desprezados pelos naturalistas. Levando em conta essas considerações, dediquei o primeiro capítulo deste estudo às variações sobre o estado doméstico. Poderemos perceber, através desse capítulo, que muitas das modificações hereditárias são pelo menos viáveis, e, o que é igualmente ou ainda mais importante, é a capacidade que o homem tem de ir acumulando, através do processo de seleção, pequenas e sucessivas variações. Em seguida, nos voltaremos ao estudo da variabilidade das espécies sob o estado natural, assunto esse que me sinto forçado a tratar de modo muito superficial, infelizmente, pois um estudo mais profundo exigiria longa enumeração de fatos. Porém, será possível discutir quais seriam as circunstâncias mais favoráveis à variação. Dando seguimento, trataremos no próximo capítulo da luta pela existência que é manifestada entre todos os seres vivos espalhados pelo mundo, e que resulta inevitavelmente de sua alta taxa de crescimento, verificado em progressão geométrica. Falo da doutrina de Malthus, aplicada a todo o reino animal e vegetal. Uma vez que, de cada espécie, nascem muito mais indivíduos do que o número capaz de sobreviver, em consequência disso, ocorre uma constante luta pela existência. Qualquer ser que sofra uma variação, por menor que seja capaz de lhe conferir alguma vantagem sobre os demais, dentro das complexas e eventualmente variáveis condições de vida, terá maior condição de viver, tirando proveito da seleção natural. E em função do poderoso princípio de hereditariedade, qualquer variedade que tenha sido selecionada tenderá a propagar sua nova forma modificada. Este tema fundamental dos estudos de seleção natural será abordado mais detalhadamente no capítulo 4, quando veremos como a seleção natural causa, inevitavelmente, a grande extinção de formas de vida menos dotadas, conduzindo àquilo que denomino divergência de caracteres. Em um próximo capítulo, será discutido as complexas e poucas conhecidas leis da variação e da correlação de crescimento. Nos 5 capítulos subsequentes, serão apresentadas as dificuldades mais sérias que aparentemente se opõem à aceitação da teoria, quais sejam as dificuldades relativas às transições, isto é, como um organismo simples ou um órgão rudimentar poderia modificar-se e se aperfeiçoar até se transformar em um organismo extremamente complexo ou em órgão de constituição elaborada. O instinto, ou seja, as capacidades mentais dos animais. O hibridismo, isto é, a esterilidade das espécies e a fecundidade das variedades, quando de seu cruzamento. A imperfeição dos registros geológicos. Dando seguimento para o próximo capítulo, examinaremos a sucessão geológica dos seres vivos no decorrer dos tempos. Nos capítulos 12 e 13, sua distribuição geográfica. No capítulo 14, sua classificação, ou seja, suas afinidades mútuas durante as fases embrionária e adulta. E por fim, no último capítulo, faremos uma rápida recapitulação de toda a obra, concluindo com algumas observações finais. Que ninguém se admire com o fato de ainda existirem pontos obscuros relacionados à origem das espécies e às variedades, desde que se forneça o devido desconto à nossa profunda ignorância relativa às inter-relações existentes entre todos os seres vivos que nos rodeiam. Quem poderia explicar por que uma espécie tem um habitat amplo e é muito numerosa, enquanto outra espécie semelhante é mais rara e vive em um habitat restrito? Por conseguinte, essas relações são muito importantes, uma vez que determinam nossa situação atual e, de acordo com o que acredito, as futuras modificações e adaptações positivas de todo habitante deste mundo. Conhecemos bem pouco sobre as inter-relações dos habitantes deste planeta, através das numerosas épocas geológicas de sua história. Mesmo que muita coisa ainda permaneça obscura, não alimento qualquer dúvida, depois dos estudos mais diligentes e do julgamento mais imparcial de que sou capaz, de que o ponto de vista, sustentado por grande parte dos naturalistas, e que outrora eu mesmo defendi, ou seja, que cada espécie teria sido criada de maneira independente, é errôneo. Estou totalmente convencido de que as espécies não são imutáveis, e que aquelas pertencentes ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretas de uma outra espécie já extinta. Do mesmo modo que as variedades constatadas de uma espécie descendem de um dos tipos daquela espécie. Finalmente, estou convencido também de que a seleção natural foi o meio principal de modificação, porém, não o único.